do alô. Eu tô máximo, já vai tocar. O carnaval chegou pra detonar. Vem avançar, vem sentir essa emoção. Se prepara que ele chegou. Vai pra cima, homem do alô. DJ Tomáximo, sacode essa multidão. Alô! Vai DJ Tomáximo, solta o som, aê. Toque esse bregão pra essa galera enlouquecer. Agora é com você, homem do alô. Então prepara tudo que o carnaval chegou. Vai DJ Tomáximo, solta o som, aê. Toque esse bregão pra essa galera enlouquecer. Agora é com você, homem do alô. Então prepara tudo que o carnaval chegou. Vai começar! Aí, DJ Dom, solta som! É pra começar daquele jeito! Como é que é? Só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Alô, Mitec. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. E aí, meu bem? Meu bem, só quero te... Deixa eu abraçar minha amiga Isa, lá do Boxe 34, tá aqui com a gente do Veropa. Um abraço aqui do Tom Máximo. Carabao. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Vamos lá, filho, pau na máquina. Tom Máximo. Vila Prime! E o Carabao detonando pra você! Carabao. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci. Te traiu? Me traiu. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Que me engana, renegando essa paixão. Te entregas facilmente, se me olhas sem razão. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. E o Brasário Dimas, DJ Igor, DJ Nenê Pop e o Jefferson da equipe Barbalhão tá aqui com a gente, valeu! E aí, Daniela Alessandro, direto de Manaus! As canções que um dia eu fiz pra ti. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. E aí, Miguel, fala bela! Pedido, vem correndo, implorando meu. Já que no som que ele dá valor aqui. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. É contigo. Bora, magrão! Bora, meu parceiro Humberto Martins! Aqui no Carabao, papai! Mixando todas pra você dançar. Tom Máximo. Põe pra moer, Tom Máximo. Ô, furioso do Marajó. Carabao, o furioso do Marajó. Quantas vezes eu te esperei, amor. E aí? Sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Carabao. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução que me convença de que agora estou só. E você? E você? Você estragou com meus sentimentos, jogou os nossos sonhos todos a ver. E agora? Agora arrependido diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história. E aí, Bruno Diferente tá no Carabao? Na assessoria da Jerusa. Eita, Jerusa, que machucou e feriu meu coração. Carabao, o furioso do Marajó. E as marcantes. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. E aí, meu parceiro Vanderlei da Barracas Mu! Tive que voltar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar. E eu? Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor que me faz chorar. Guarda! Tá na frente do nosso Carabao, Tom! Paraenses, escutem! DJ Tom, agora de frente com você! Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. E aí, meu irmão? Tem ciclos que já se abrem. Que duram uma vida e outros nenhum. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente. Canta aí, puto! Canta aí! Essa canção que eu tô tocando aqui é pra você lembrar daqueles momentos bons que você viveu com aquela pessoa. Isso mesmo. É pra você lembrar os melhores momentos bons com aquela pessoa. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Carabal! E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas. Quem é que sabe, canta aí que eu quero ver! Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar, e a noite chega, eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui, está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo, continuo sozinho. Máximo, o rei do norte. E aí? Oh, yeah. É uma viagem das marcantes. Esse é o seu Carabal. Carabal, Carabal. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Vamos lá, filho. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. E amigo Bolacha, ao lado do meu primo. Alô, Laércio! Tá aqui comigo, meu parceiro Laércio. Ele, o Bolacha, todo mundo aqui! Oh, oi! Ao te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão. És o dono do meu coração. Tio Panca tá na área, mortadela! Te meu grande amor. Para, tio Panca! O que sofri o tempo apagou. Meu amigo Castro da Elétrica tá aqui com a gente. Alô, Castro! Canal no YouTube, DJ Tom Máximo, Máximo, Máximo. O top DJ do Brasil, DJ Tom Máximo. Carabal, é cultura, é para. Foi lindo, não foi? Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou. Sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. O aniversário do Selmo! Alô, Selmo, parabéns pra você, garoto! Alô, Mamute! Acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Tom Máximo. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. Meu parceiro Alan Sedutor tá na área. Bora, Sedutor! E a Thaísa, vai! Perdoa, me entreguei. O homem do story tá na área. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou. Só porque eu te quero. Eu te

dali, dali, dali, dali, dali, digitou. E vamos endoidar na tremida de guiada, a bazuca vai rolar. Dali DJ Tom, e vamos endoidar na tremida de guiada, a bazucada vai rolar. Doida, endoida, endoida, e doida, endoida, endoida, e doida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida. Gatilho, que você gosta de beber? Fala pra mim! Gatinha, cê gosta mais de Red Label. Gatinha, cê gosta mais de Red Label. Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice. Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice. Vai, vai. Desde que ela voltou. Meu amigo Trolli. Já não sei mais. E o Giovanni Neto aqui com a gente. Bora, Trolli. Conquistar, hein? Vila Prime hoje vai até 5 da manhã, hein? Se ficarem comigo, a gente leva até 6. Mas hoje, o Carabao está no Brega do Amor, lá no Mormaço, junto com o Nelsírio Rodrigues. E a banda Cheiro Verde, você, claro. Você é o meu convidado especial. E dia 1º de fevereiro é o nosso bloco. Eu tô no Carabao. E claro, você não vai ficar de fora. Garanta logo o seu ingresso, o seu abadá, porque já chegou os abadás, hein? E você já pode fazer a sua retirada. Eu tô no Carabao, dia 1º de fevereiro. Ao máximo, machuca só um pouquinho, só um pouquinho. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar, agora não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Quantas vezes te beijei e você só me levou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Você que está sozinha ou sozinho, fala pra ele aí, fala. Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho. Oh, oh, leva pra casa. O amor sempre fui contido, e agora estou perdido. Oh, oh, leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer. É do dia 23 de julho, Carabal, no aniversário do Bruno Diferente e a Elisa Sanchez. Que me dei sempre a pessoa errada. E o amor. E o Tocura? Só eu é o teu. Tô curo, né? Não valeu nada. Então pronto, segura, Bruno Diferente. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, leva pra casa. Com a bolsa da Chanel no braço, uma sacolinha de supermercado, com dor de cabana no pé. Alô, Boquita! Ou até mesmo um chinelo sempre com mais de um milhão de seguidores. Cadê o garoto, meu irmão? Mais ou menos conhecida aí no bairro. E o empresário Mortadela e a patroa Maricema aqui com a gente. Falando frentemente um astrezinho. Bora, Mortadela! Tô cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia, ou com a cara fechada de um mau humor. Risoto, camarão e vinho tinto, ou um dogão que vende brinde um refri. Alô, Braga! Não mudaria o que eu sinto por ti. E o ganhador? E o ganhador da loteria achando que tem sorte. Sou todo, sou eu. Miguel Falabra, te prepara que já já tem o baile. Pessoas do mundo que você me escolheu. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. E sobre ser feliz. Dia 23 de julho na Vila Araqui, Curuçá, Carabal, o guru Elisa Sanches, no aniversário do Bruno Diferente. Sempre. E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer. Você. Se a velha fala de amor, vem comigo assim, ó. Falando frentemente umas três línguas, tô cheia de sotaque do interior. E essa aqui é a mais nova música do Nicolas Brasil. Toca aqui. Desculpa por insistir tanto em nós. Aqui. Bora, Nicolas! No fundo eu queria que fosse você. Mas Máximo. É que quando só um quer, não dá pra ser. Toca no Carabao. E perder esse costume de apanhar pra aprender. Diz aí, vai. Sem ligação tá de boa, eu entendo. Sem mensagens, tranquilo, eu entendo. Sem tempo pra mim, tudo bem, eu entendo. Mas quando você me vê com outra pessoa, será que cê vai entender? Só não culpa o vento pela bagunça. Se você deixou a janela aberta, não é minha culpa. Coração vazio com a chave na porta, alguém vem e ocupa. Vai servir de abrigo pra amor sem teto, e a culpa é sua. Carabao. Bora, Nicolas Brasil! Se arrepender, uhul! A brecha pra outra pessoa entrar, quem deu foi você. Cadê o baile, Tom? Tom Máximo! Canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor. Um abraço aí, a Noelle Araújo está aqui com a gente, a nossa mulher. Senhor. Aqui é o baile, né? Nosso Senhor alugar o Doquinha hoje, meu irmão. Nosso Senhor alma meta. Quando eu a ela disse, lindas flores estão bordando, é o baile, a ladeira e a planície. E eu já não quero nada, sinto a vida já quitando. E a amiga Eli está aqui no meu ladinho, junto com a Manu. Alô, Manu! Está me chamando. Da saudade. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. E a vida passa, né? A vida passa e a gente não vem passar. A vida passa e a gente não vem passar. Deixa eu abraçar aí o Ceará da Chapa Pistão, tá na área. O Roy dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união. Patrick Mídia. E a dona Mídia. Meu amor, do teu amor, de todos nós. Carabao. Carabao. E o baile. E o baile pra você, Fabinho. Só pra você. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores pra cá. É com a tamanga, meu irmão. Muitos momentos tristes, desilusões. E o Anderson Cosmo tá aqui com a gente. Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei, mas ela uma pessoa. O cacho tá ali só na mana, mortadela. Minha vida. Ele, seu grande amor? Se eu senti cigana, e o teu amor me chama, eu serei teu, minha querida. Chama que ela vem! Vem! Tire, chama ela! Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Patrick, dá valor nessa! Sempre tão linda em meus sonhos, eu te. O Leutinho tá na área! Lua como a lua. E aí, Leutinho? Cor de prata. Bateu os parabéns. Meu corpo se encaixa, se completa. Bora, potência! Ele tá de volta no Carabao. Tão cheia de graça, flor menina, sonho meu. Pura como a chuva quando cai do céu. Quando cai do céu. Hoje quando acordei, eu me lembro que sonhei. Foi com minha costela. E domingo tem Ponte das Flores, o nosso Carabao lá no Ponte das Flores. Você não pode perder de jeito nenhum. Tão lindo. Segunda-feira é Castanhal, mortadela. Você foi feita pra mim, sob medida foi feita pra mim. Quinha. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Você foi feita pra mim. E aí, Boquita? Sob medida, foi feita pra mim. É o Carabao. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço. Alô! De mim. Máximo Carabao é cultura, é para. E eu bora dançar o baile. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher, nesta hora você vê que já não. E começa a pensar. E o Miguel Falabella fala assim pra ela: quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, eita! Me querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto filha, quem será? Quem será? Ai! Ai! Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro. E aí, meu parceiro Felipe do Palmeiraço? Hoje ele tá no berço. Já já os parabéns aí, Felipe! Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo, the best production, number one in the city. E aí, Agostinho Filho? Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. Carabal. A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê, iê, iê. A saia cada vez mais minha. E a lendária tá na área, papai. Apareceu. E numa festa de arronda. Bora, lendária, pra cima, filha. Meu coração, ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele beijo? Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Seu beijo molhado, me embala nos seus braços, faça-me sonhar, me leva pro seu colo, pode me ninar, me cubra de carinho pra cessar meu frio, fala em meus ouvidos, me causa arrepios, alisa meus cabelos, tira o meu medo, conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Já já os parabéns. Toda vida um momento de prazer. Daqui a pouquinho. Sem tempo e hora, a escolha é sua. E hoje também a gente bate os parabéns ao nosso DJ Silvinho. Bem, te atraio com cadê ele? Sou sua armadilha, você me apresenta. E dia 8 de fevereiro, o aniversário do DJ Silvinho lá na Dubai. Eu quero ver. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Realidade da vida. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever. E aí, trolha! Ele dá valor, papai! O tempo passou. Só foi filé lá em Sori, né, trolha? Linda ficou. Quase que tu não vem. Tão doce, tão bela. Você, meu amor. Cadê a patroa, Dói? Eu ontem fui em contra com meu. Aí, Dói, cadê a patroa? Eu ontem fui rever o meu amor. Meu irmão, pelo amor de Deus. O tempo passou. E o doce mel tá na área, meu irmão. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Como é que é? Não sei por que ela com outro foi casar. O empresário mortadela tá na área. Homem, por isso que tu tá aqui. Quis amar. Eu sou seu amado. Ele é a patroa. Amante, amigo. senhora Nanã aí? Yeah. Ela casou porque de tudo ele... Aqui no Carabao. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. É o baile, Tom. É o baile. Carabao. Carabao. E o baile. Tio Panca falou, aperta aquela. O Alberto Martins e a primeira dama, Luana. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria que desgarrada desapareceu, deixando saudade abrir o cofre nos olhos meus. Felicidade voou, o egoísmo impera. Que mundo estou? Estou num mundo vazio, onde pouco se fala de amor. E a equipe Barra, Barra e o Fernando Barra, o Kaique Barra e o DJ Thiago Oficial. Essa dor que sinto agora, que me faz em tudo pensar, sou uma alma que chora, Máximo, por não ter o seu olhar. Esse olhar, esse olhar cativante, possuído de toda alegria. Se me olhasse um instante, toda essa dor passaria. Já que não me olhas, só me resta lamentar, por não ter o seu amor, por não ter o seu olhar. E hoje é aniversário do meu parceiro Anselmo. Nas horas mortas de cada dia, e a Louríssima, procuro ansioso a alegria que desgarrada desapareceu, deixando saudades. Siga meu canal DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.